louvando seu nome. Dar de comer quem tem fome. Quem não conhece a tua palavra, quem não sabe da tua existência. Mostrar o caminho certo entre a floresta e o deserto. Quem não conhece a tua palavra, quem não sabe da tua existência, está perdido, Deus não está contigo. Dê a mão, mostra o caminho, só tem vida no teu caminho. Beber da tua água, viver na tua palavra, oh Deus Pai, eu sou. Aleluia! No mundo ninguém inocente, Deus perdoa toda a gente. Não escolhe raça nem cor, Ele afasta-te da dor. Tu tens que acreditar e com Ele falar. Ele está ouvindo, um dia vai te responder. Ele está te ouvindo. Satanandina, anche colocuna yeso. Anche colocuna yeso. Shikwembu mukuru. Alleluia. Shikwembu amatimba. Kante kabokuta. Kuina bana babi kombela. Está perdido, pois não está contigo. Dê a mão, mostra o caminho. Só tem vida no teu caminho. Beber da tua água, viver na tua palavra. Oh Deus Pai, eu sou. Aleluia. Shikwembu amatimba. Kante kabokuta. Kuina bana babi kombela. Matimba. Aleluia. Shikwembu amatimba. Matimba. Kante kabokuta. Kante kabokuta. Bana babi kombela. Matimba. Aleluia. Kante kabokuta. Kuina bana babi kombela. Matimba.